Logo no início da noite, num flat pertinho da costa, decidiu que pra suas perguntas ela iria achar uma resposta. Pois o vestido que ela gosta, maquiagem que ela mais gosta, repensou suas propostas, arriscou em outras apostas. Pronto pra guerra no tipo de olhar, devassa modo de falar, num incrível semblante de mágoa, dando segredos no jeito de andar. Perfume de plantas naturais, talvez chegada em algo mais. Ganhou o mundo em um segundo, meteu pé em tudo pra longe dos pais. Nas curvas da estrada, maldita bandida, querendo todos que puder. Cê caiu no canto da sereia, cê perde a vaidade, se apega na fé. Retocou seu batom vermelho, ah, seu batom vermelho, as ideias pra ela é rara, mas tapa na cara nunca foi conselho. Foi um por um, dois por vir, três migué, quatro enfim. Outro vim, me viu sozinho, cê é dalcinha, eu sou sim. Maloqueiro, verdade, sem maldade, eu só vim dar o papo, que tá cheio de príncipe sim, só que ela escolheu o sapo, não. Hoje é outra noite, outra chance pra poder sorrir, ela quis viver outra noite, esquecer tudo que houve aqui. A vista vermelhou, então abri alas, deixa ela passar. Que hoje mostra a que veio, deixa ela dançar, deixa ela dançar. Hoje é outra noite, outra chance pra poder sorrir. Ela quis viver outra noite, esquecer tudo que houve aqui. A vista vermelhou, então abri alas, deixa ela passar. Que hoje mostra a que veio, deixa ela dançar, deixa ela dançar. Pra ela dançar quando cantou, galo cantar, ela não parou. E o dia serenou, negou, o dia serenou. Sandália de salto cristal, afinal panequim da moral. Investiu mansão em Ipanema, tomou de esquema, ficou sem um real. Outro gole, só me implore pra provar das invenções. De chapex, seu latex, me traz outras intenções. Cintura fina, cor de luxúria, sabor de pecado. Na situação sua ligação fechou, então tá confirmado. Vestida pra onde vai, de onde vem, onde sai. Tá com terror lá na city, para na house do pai. Deu mole, ela sempre te dobra, e meio escorpiões e cobra. Quem fica escolhendo prato no fim do rodízio, só fica com a sobra. Ela pede como sede, nota 10, merece um like. Todo board pede um flip, um big pad, um look strike. Vai que eu emplaque o baque, ela joga na cara. Sua voz tá sussurda, o sim não para, não para. Hoje é outra noite, outra chance pra poder sorrir. Ela quis viver outra noite, esquecer tudo que houve aqui. E a vista vermelhou, então abri alas, deixa ela passar. Que hoje mostra a que veio, deixa ela dançar, deixa ela dançar. Hoje é outra noite, outra chance pra poder sorrir. Ela quis viver outra noite, esquecer tudo que houve aqui. E a vista vermelhou.